CD 35 Capítulo 35 King's Cross. Ele estava de bruços, escutando o silêncio absolutamente sozinho. Ninguém o observava. Ninguém mais estava ali. Nem tinha absoluta certeza de que ele próprio estivesse ali. Muito tempo depois, ou talvez algum tempo, ocorreu-lhe que devia existir. Devia ser mais do que pensamento incorpóreo, porque estava deitado, decididamente deitado sobre alguma superfície. Portanto, possuía tato, e a coisa sobre a qual deitava também existia. Quase no instante em que chegou a esta conclusão, Harry tomou consciência de que estava nu. Convencido de sua total solidão, isso não o preocupou, mas o deixou ligeiramente intrigado. Perguntou-se se, uma vez que podia existir, também seria capaz de ver. Ao abrir os olhos, descobriu que os possuía. Estava deitado em meio a uma névoa brilhante, embora não se parecesse com névoa alguma que já tivesse visto. O espaço que o rodeava não estava toldado. Pelo contrário, a névoa vaporosa ainda não se formara ao seu redor. O chão em que estava deitado parecia ser branco, nem quente nem frio. Existia apenas algo plano, vazio, sobre o qual estar. Ele se sentou, seu corpo parecia ileso, apalpou o rosto, não estava mais usando óculos. Então, do nada informe que o cercava, chegou-lhe aos ouvidos um barulho, as batidinhas suaves de algo que adejava, se açoitava e se debatia. Era um barulho que inspirava piedade, mas também era ligeiramente obsceno. Teve a desconfortável sensação de que estava bisbilhotando alguma coisa furtiva, vergonhosa. Pela primeira vez desejou estar vestido. Mal acabara de formular mentalmente esse desejo, apareceram vestes a uma pequena distância. Apanhou-as e vestiu-as. Eram macias, limpas e quentes. Era extraordinário como tinham aparecido instantaneamente no momento em que as desejara. Ele se levantou e relanceou ao redor. Estaria em alguma ampla sala precisa? Quanto mais olhava, mais havia para ver. Um enorme domo de vidro faiscava ao sol, lá no alto. Talvez fosse um palácio. Tudo era imóvel e silencioso, exceto por aquelas estranhas lamúrias e pancadas surdas que vinham dali perto em meio à névoa. Harry se virou lentamente no mesmo lugar e o ambiente pareceu se reinventar diante de seus olhos. Um grande vão, claro e limpo, um salão muito maior do que o salão principal, com aquele teto abobadado de vidro, vazio. Ele era a única pessoa ali, exceto por... Encolheu-se. Localizara a coisa que estava produzindo os ruídos. Tinha a forma de uma criancinha nua, enroscada no chão, a pele em carne viva e grossa, parecendo açoitada, e tremia embaixo de uma cadeira onde fora deixada, indesejável, posta fora de vista, tentando respirar. Teve medo. Pequena, frágil e ferida como estava, Harry não quis se aproximar dela. Contudo, ele foi se acercando devagar, pronto para saltar para trás a qualquer momento. Logo estava perto o suficiente para tocá-la, ainda que não conseguisse se obrigar a isso. Sentiu-se um covarde, devia consolá-la, mas ela lhe causava a repugnância. Não há nada que você possa fazer. Ele virou-se depressa. Alvo Dumbledore vinha ao seu encontro, animado e aprumado, trajando amplas vestes azul escuras. Harry? Ele abriu bem os braços e suas mãos estavam ambas inteiras, brancas e ilesas. Garoto maravilhoso, homem corajoso, muito corajoso. Vamos caminhar. Aturdido, Harry acompanhou-o. Dumbledore se afastou da criança flagelada que choramingava e o conduziu a duas cadeiras em que Harry não reparara antes, dispostas a alguma distância sob aquele teto alto e cintilante. Dumbledore sentou-se em uma delas e Harry se largou na outra, fitando o seu antigo diretor. Os longos cabelos e barbas prateadas de Dumbledore, os olhos azuis penetrantes por trás dos oclinhos de meia-lua, o nariz torto, exatamente como ele lembrava. Contudo... Mas você está morto, disse Harry. Ah, sim, respondeu Dumbledore sem rodeios. Então, eu estou morto também? Ah, disse o diretor com um sorriso ainda maior. Essa é a dúvida, não é? De modo geral, meu caro rapaz, acho que não. Eles se encararam, o velho ainda sorrindo. Não? Repetiu Harry. Não. Mas Harry levou instintivamente a mão à cicatriz em forma de raio. Aparentemente sumira. Mas eu deveria ter morrido. Não me defendi, deliberadamente deixei que me matasse. E isso, acho eu, terá feito toda a diferença. A felicidade parecia se irradiar de Dumbledore como luz, como fogo. Harry jamais vira um homem tão absoluto e palpavelmente satisfeito. Explique, pediu Harry. Mas você já sabe. E Dumbledore girou os polegares. Eu deixei que me matasse, não foi? Foi, assentiu Dumbledore. Continue. Então a parte da alma que estava comigo... Dumbledore assentiu, ainda mais entusiasticamente, instando Harry a prosseguir, um amplo sorriso de incentivo no rosto. Se foi? Ah, sim. Ele a destruiu. A sua alma é inteira e totalmente sua agora, Harry. Mas então... Harry espiou por cima do ombro para onde a pequena criatura mutilada tremia embaixo da cadeira. Que é aquilo, professor? Uma coisa além da nossa possibilidade de ajudar. Mas se Voldemort usou aquela maldição da morte, recomeçou Harry, e desta vez ninguém morreu por mim. Como posso estar vivo? Acho que você sabe. Faça uma retrospectiva. Lembre o que ele fez em sua ignorância, cobiça e crueldade. Harry pensou. Deixou o seu olhar vaguear pelo ambiente. Se de fato fosse um palácio o lugar em que estavam, era estranho, com cadeiras e pequenas fileiras e gradis aqui e ali. E Dumbledore e a criatura atrofiada embaixo da cadeira eram os únicos seres presentes. Então a resposta aflorou aos seus lábios facilmente e sem esforço. Ele tirou o meu sangue? Respondeu Harry. Exato, exclamou Dumbledore. Ele tirou o seu sangue. E o usou para reconstruir o próprio corpo vivente. O seu sangue nas veias dele, Harry. A proteção de Lilian nos dois. Ele prendeu você à vida enquanto ele viver. Eu vivo enquanto ele viver? Mas pensei... Pensei que fosse o contrário. Pensei que nós dois tínhamos que morrer. Ou dá no mesmo. Harry foi distraído pelo choro e as batidas da criatura angustiada às suas costas e tornou a se virar para vê-la. Tem certeza de que não podemos fazer nada? Não há ajuda possível. Então me explique. Melhor, pediu Harry, Dumbledore sorriu. Você foi a sétima Horcrux, Harry. A Horcrux que ele nunca pretendeu criar. Voldemort deixou a alma tão instável que ela se fragmentou quando ele cometeu aqueles atos de indizível maldade. O assassinato dos seus pais, a tentativa de matar uma criança... Mas o que escapou daquele quarto foi ainda menos do que ele percebeu. Voldemort deixou ali mais do que o seu corpo. Deixou uma parte de si mesmo presa a você. A pretensa vítima que sobrevivera. E o conhecimento dele permaneceu lamentavelmente incompleto, Harry. Aquilo a que Voldemort não dá valor, ele não se dá sequer o trabalho de compreender. De elfos domésticos e contos infantis, amor, lealdade, inocência, Voldemort não entende nada, nadinha. Que todos tenham um poder que supere o dele, um poder que supere o alcance da magia, é uma verdade que ele jamais compreendeu. Ele tirou seu sangue acreditando que isto o fortaleceria. Integrou ao próprio corpo uma parte mínima do encantamento com que sua mãe o recobriu quando morreu para salvá-lo. O corpo dele guarda vivo o sacrifício de Lilian. E, enquanto esse encantamento sobreviver, você também sobreviverá, assim como a última esperança de Voldemort. Dumbledore sorriu para Harry e o garoto o encarou. E o senhor sabia disso? Sabia, o tempo todo. Tive um palpite. Mas os meus palpites normalmente têm sido muito bons, respondeu ele, feliz. E os dois ficaram sentados em silêncio por um tempo que pareceu muito longo enquanto a criatura continuava a choramingar e tremer. Tem mais, disse Harry. Tem mais coisas. Por que a minha varinha partiu a que ele pediu emprestada? Ah, quanto a isso, não tenho muita certeza. Dê um palpite, então, pediu Harry, fazendo Dumbledore rir. O que você precisa entender, Harry, é que você e Lord Voldemort empreenderam juntos uma jornada ao reino de uma magia até agora desconhecida e não comprovada. Imagino, porém, que tenha acontecido o seguinte, e não há precedentes nem fabricante de varinha algum, acho eu, que pudesse jamais ter predito ou explicado isso a Voldemort. Sem querer... Como você agora sabe, Lord Voldemort duplicou o vínculo entre vocês quando retomou a forma humana. Uma parte de sua alma já estava presa a você e, pensando em se fortalecer, ele incorporou uma parte do sacrifício de sua mãe. Se pudesse ter compreendido o poder exato e terrível daquele sacrifício, talvez não tivesse ousado tocar no seu sangue. Mas se ele fosse capaz de compreender, não seria Lord Voldemort e, talvez, nunca tivesse matado ninguém. Tendo garantido essa dupla vinculação... Tendo amarrado seus destinos juntos, mais seguramente do que dois bruxos jamais fizeram em toda a história, Voldemort atacou você com uma varinha que possuía o mesmo núcleo que a sua. Então, ocorreu algo muito estranho, como sabemos. Os núcleos reagiram de uma forma que Lord Voldemort, que nunca soube que a sua varinha era a gêmea dele, não poderia prever. Ele sentiu mais medo do que você naquela noite, Harry. Você tinha aceitado e até considerado bem-vinda a ideia da morte, coisa que Lord Voldemort jamais foi capaz de fazer. Sua coragem venceu, sua varinha dominou a dele, e, ao fazer isso, aconteceu entre as duas varinhas uma coisa que refletiu a relação entre os seus donos. Acredito que a sua varinha tenha absorvido parte do poder e das qualidades da varinha de Voldemort naquela noite. Ou seja, o objeto captou um pouco do próprio Voldemort. Então a sua varinha o reconheceu enquanto ele o perseguia. Reconheceu um homem que era, ao mesmo tempo, parente e inimigo mortal. E regurgitou contra Voldemort um pouco de sua própria magia. Magia muito mais poderosa do que qualquer coisa que a varinha de Lúcio pudesse realizar. Sua varinha passou a conter, simultaneamente, o poder de sua enorme coragem e da perícia letal de Voldemort. Que chance teria aquela mísera varinha de Lúcio Malfoy? Mas, se a minha varinha ficou tão poderosa, como Hermione pôde quebrá-la? Perguntou Harry. Meu caro rapaz, seus efeitos excepcionais eram dirigidos apenas a Voldemort, que mexeu de forma tão imprudente com as mais profundas leis da magia. Apenas contra ele, aquela varinha era anormalmente poderosa. Nos demais casos, era uma varinha como outra qualquer, embora, sem dúvida, fosse boa. Concluiu bondosamente Dumbledore. Harry parou refletindo um longo tempo, ou talvez segundos. Ali era muito difícil ter certeza de dimensões. Ele me matou com a sua varinha? Ele não conseguiu matar você com a minha varinha. Corrigiu-o Dumbledore. Acho que podemos concordar que você não está morto. Embora, é claro, acrescentou ele, como se receasse ser indelicado, eu não esteja minimizando os seus sofrimentos, que seguramente foram rigorosos. Mas estou me sentindo ótimo no momento, replicou Harry, olhando para suas mãos limpas e intactas. Exatamente onde estamos? Bem, eu ia lhe perguntar isso, disse Dumbledore, olhando ao redor. Onde você diria que estamos? Até Dumbledore perguntar, Harry não fazia ideia, então descobriu que tinha uma resposta pronta para lhe dar. Parece, disse lentamente, a estação de King's Cross, exceto que muito mais limpa e vazia, e pelo visto não há trens. A estação de King's Cross, Dumbledore estava dando gargalhadas. Valha-me Deus, sério? Bem, onde o senhor acha que estamos? Perguntou Harry um pouco na defensiva. Meu caro rapaz, não faço a menor ideia. Como costumam dizer, a festa é sua.